Agora é Valdusson, o comandante do Pará. DJ Léo Marajó nasceu em solo marajoara. Já tô na área. Ali se desenvolveu e cresceu. De Souri, ele sai para conquistar novos campos. Ele tá em São Gaidão. DJ Léo Marajó, de lutas, batalhas e conquistas. E agora se lança mais uma vez a inovar. Agora totalmente diferente. Criar novos estilos. Fazer diferente de tudo e de todos. Obrigado, seguidores, por estarem conosco agora. Então, vai começar a pressão do Marajó e do Mauro. Artilharia pesada neste escovado. Já! E joga sua mãozinha lá em cima. E joga sua mãozinha. E joga sua mãozinha. A galera do Papão. Robson Mafra. Mais um hit no set. E a galera do Leão. Galera do bairro 13 tá na área. Mano Frangue. Mais pólvora. Hit no set. Meu parceiro também, o Caça Rato tá aqui comigo. Alô, Caça Rato, o mais conhecido da atividade de giro. In the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, yeah, yeah. Nossa, a galera já tá na área, ajuda o curtir do mal do show. Hoje o rock é violento, hoje o rock é violento, hoje o rock é violento. onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é? Mais pólvora, mais pólvora. Mais pólvora! Seu cabelo te dá bastão na toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma de tapinha, toma, toma de tapinha. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Show! Do som, não tá de brincadeira. Vem meu supremo, botando na pressão a majestade do som. Não tá sei lá, só tô dando desse recado. O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Por que você desapareceu? Vai, Leandro! Um abraço pra família lá do Farol do Taipu, meu! No condomínio Farol do Taipu, a família nadadão! DJ vai botando na pressão, DJ, DJ vai botando na pressão, DJ, DJ vai botando na pressão, e o Joel vai botando na pressão, e o Leandro. Chamei os contatinhos que hoje tem rock, peguei o onde. Bebeceiro de mel também! O Deca! O quatro as bandidas endoidando no último. A nossa amiga Dri! Quando eu cheguei, ele mostrou que a firma é forte. Peguei minhas bandidas e levei pro camarote. Família, esse dinheiro também que lembra são vocês. Eu lembrar que dentro do... Eu tenho que agradecer a presença e o carinho. Olá, sou! Quando eu peguei, foi aí que embaçou. E a moleca tava ligando. Olha o áudio que ela mandou. E toma, toma, toma, toma, toma. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Se quer dar o olho, eu vou te apresentar o melhor vale do Rio de Janeiro. Hello, Reginaldo. Meu parceiro Torinho também, queremos ser o dono. Vamos pra gaiola. Conhecer a mão do sol. Alô, meu compadre Bacolotti. Toma cinta, toma cinta. Cresce o Jocinho também do Corinthians. Ao lado da sua patroa Jaque. Junior Santorini na produção. É assim que se faz o remix. Aprendeu concorrência. Agora pode copiar. O DJ já tá na área e tá botando na pressão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Pro papão. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera mas pega mais forte. Na palma tá na área junto com a gente. Do leão, e a família. Palma da mão. Saudade. Mais pólvora. Vou parar. MC Biel BH. Ei, meu DJ, faz um favor. Deixa comigo. Toca me olhando e me chamando de amor. Já. Toca me olhando e me chamando de amor. Chamando de amor. Chamando de amor. Chamando de amor. De amor. De amor. De amor. Oi, amor. Oh, Mary. Chamando de amor. De amor. Chamando de amor. Só quem tá de rock, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. E joga a mãozinha lá. Joga a mão, picha a mão, joga a mão, picha a mão. Só que tá de rock hoje. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Tem que ser mais pólvora. Do Ilho. Hoje eu vou fazer o rock valer a pena. Com a família ordinária de Barca Arena. Boto Red Bull no meu copo bem gelado. O bagulho em doida com Jefferson consagrado. DJ do Dois Tentação vem chegando no máximo. Eu vou curtindo com a família ordinários. Tomo de Barca Arena, então não se mete. Família ordinários, hoje a noite promete. Tomo de Barca Arena. Bora na batida, vai virando, vai virando, vai virando. Concentre agora. Equipe Sem Dinheiro tá na área junto com a gente. Valeu! Joelson consagrado, Léo Marajó, Paulo do Sul. Não quis, não vou insistir. Festival do Som. Que tô feliz, deixe-me, deixe-me, deixe-me ir. Bateu, levou, eu te avisei, brincou com meu amor. E alô, meu parceiro Júnior de Barcarena, tá aqui junto com a gente. Tira a gente mandando e fazendo ver. Família do nada dá, galera do nada dá. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Adriano e o Deca. O Lula. O Aiga do Verão, Lula. Adri, também eu digo, fala seu círculo, aqui eu. Eu não te procurei. Família Cuxinho, Joelson. Simplesmente você apareceu. Olha, Leandro, logo mais estarei lá no Iradã. Não me preparei. Até 6 horas da tarde, viu? Pra suportar. Aí depois a gente volta. O aniversário do meu parceiro Darlan. Vou jogar. Eu. Aí tu vai comigo. Não vou jogar um coração quebrado que não. Aí bate no peito e diz assim, ó. Que meu amor é bem maior. Mesmo sendo Claudinho também, o rei da herança no caso. Alô, Claudinho. Contigo. Mesmo sendo de Mel também do Miguel. Eu tô pagando pra ver. Será que você paga aqui? Eu vou ficar longe de você. Não vou ficar longe. Arrepia, Lê! Te achei, não vou te perder. Tô livre pra amar você. Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho SBS. Léo. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. E vai ser assim no verão. Se não, você vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agires assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Vira na batida de Leléu. E vai virando, vai virando, vai virando, vai virando. Campeão cria agora! E a mãozinha lá no céu, e a mãozinha lá no céu. E faz o D, e faz o D de vitória. Agora escolhe o rumo e dá-lhe o V, meu irmão. pode vir com uma bazuca. Hello, Ju! Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras pra virar sua cabeça. Eu sempre curto te ofício, viu, bolinho? Pode ser o ninho do águia, se sinta à vontade. Que é da cachoeirinha, tá curtindo o funk. Um abraço a você, Franquinho. E vamos dar gira, e vamos dar giradinha. Cadê aquele churrasquinho na chapa? Da tem lá, tem. Eu vou dar a da tem. Um abraço, Jário, meu irmão. E a sua primeiríssima dama. O cara do churrasquinho da chapa. E o Joel, seu. Bora, Dri! Vindo G3 na voz. Vamos dar a boquinha. Kira, kira, kira, kira. Manda. Só quem é? Só quem é Domingão vai mandar a galera do Corinthians pra longe. E a galera do Corinthians vai mandar a galera do Domingão pra casar, porque o que já saiu? Pegou duas porradas do Domingão e pronto, se comportou. Agora, Leo, solta! É a galera! Mano, Corinthians! Galera! Hey! Do Corinthians! Oh! Do Leão! Hey! Do Papão! Oh! Do Domingão! Hey! Do Palmeiras! Equipe nada dá, meu irmão. Todo lado. Aí o Zildo tá no meio, alô Zildo. Pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, é pressão pra todo lado. Pressão, todo lado, é pressão. Pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado. Arrepiando! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Valdo Som, o comandante do Pará! Bora, São Caetano! Ao som do balde! Sol. Val do Sol, o comandante do Pará. Mas vive longe de ti, não há. E olha só, inclusive, dia 28, tá tudo selado. Dia 28 de julho, é o Marajó, vai até Salvaterra, Ladinho de Souza, o caminhão Trilha Trilha. Encontro dos automotivos. Mais um ano. Jogo frágil, sei. Sexta e sábado vai ser no Badaloê. Tento ser. Sony. O que eu já fui. No jogo frágil, eu sei. E ela me envolveu. DJ Léo Marajó. Agora eu tento ser. O que eu já fui, não há. Para Léo, as mixagens que você respeita. Léo Marajó. Não há mundo feito pra nós. só a sequência do Obrigado. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Oh, meu amor. O meu amor. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela, é só dela. Dia 21 e 20. Amigo, o Marajão chega da janela. Pelo Aranjal, de Jutaí. Entre a me olhar. Jujaria. Estado do Amapá. Quero falar com ela. Festival de Verão. Preciso me entregar. O meu amor. Dá meu carinho pra ela. Agora. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. E véspera do Círio, mais 100 em São Gaidano. É só dela, é só dela. Aqui na casa de show, bom do som. Bom do som e Mauro som. As duas potências do estado do Pará. Curtir. E agora sim! Esse corpo lindo eu chego mais ou além. Meu parceiro Júnior Bacarena! Não faz assim comigo, não me diga não. Vem na manha, só na manha pra você! Move pra mim, pode, repole, mete esse corpo, vem comigo. Dance, dance. E nesse swing vou continuar. Bora, vai! Não me diga não. Eu amor, é o bregaço. Pode, repare, mexe esse corpo, vem comigo. A sequência que dá valor. Se nesse swing vou contigo. Para o show é os consagrados. Não mentir. Cadê a galera? A galera tá no meio do salão dançando. Amor, vem pra mim. Manda luz, bregas. Sucesso. Bebeçando Alexandre Trami. E R7. Tá curtindo? Alô, Alexandrão. Na companhia do Júlio Bacaré. Caça-rato no apoio. Ele é sobrevivente. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louco. E solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta. Suma, vamos. Isso quem dá valor. Bora, bacana. Passava, passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava assim. Meu parceiro Deca também, Adri. Por ti. Um abraço a vocês. Não se expressar. E sempre considera Cachoeiro, Joel. Por ti não se expressar. Adriano. Por ti eu menti. E pare. Eu chorei. Já sofri, eu cresci com esse amor. Aí, sente também. Vem fazendo Júnior Macarino. Toma, Nilton. E aí, Frank, como que tá, cara? Libera o Lula. Vem por quê? Meu grande amor. encontrar. E eu de longe te vejo. Então me ama e vem. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Porque te amo. Vem que eu te quero. O meu amor é você. E assim, Joelson. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Valdo som. Mano, mano, vai. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites de lua. Yes. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Isso pra mim vai. Contigo. Contigo. Tem que ser com o Léo. Porque te amo. Vem que eu te quero. O meu amor é você. A sequência é boa. Pra você dançar. As nuvens fiquei. Seus lábios beijei. Enfim me entreguei. Agora sou eu na manhã, bem reduzido assim. Sou na manhã, vai. Sou no bar. Desfiquei. Seus lábios beijei. Enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Vou lá, cai e volta, boa. Vai ver meu amor. Sou eu. Além do horizonte ecoa. Vai lá no Marajó, vai. Um grito de dor. Vou vagar e volta, voa. Vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa. Meu grito de dor. Meu senhor. Um homem não resiste a uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. Meu coração não suporta um amor assim. Nossa galera lá do bairro 13, vem junto com a gente, obrigado, valeu. Meu parceiro Frank, o homem também junto com a gente. Invadindo hoje São Caetano. O caqueado, caqueado, caqueado do maestro. Caqueado do maestro, tá de volta ao vão do som. Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti. Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti. Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti. Já já tem meu parceiro Joel. De volta, garoto! Mundo é encantado por ti. Na noite do baile você me deixou, não se despedir. O seu encanto não se desmanchou, Cinderela sou eu. Na noite do baile você me deixou, não se despedir. O seu encanto não se desmanchou, Cinderela sou eu. Seu olhar, meu parceiro, encantou, encantou. O trio Calafrio, também junto com a gente, obrigado, valeu. Seu olhar, daqui, olhar, encantou, encantou. Fez meu mundo. Equipe sem dinheiro. Me encantou, me encantou. Fez meu mundo, o mundo. Galera de Cachoeira. Me encantou, me encantou. Fez meu mundo. Semana passada, final de semana passada, um sucesso total. Lá em Cachoeira, guarda da Vitalina, foi um sucesso. E tá sendo assim. Eu aprendi com Josias. noite inteira. Vamos dançar, vamos arrepiar, depois tomar a saideira. Não olha assim, meu amor, pra mim, não fala em tom de brincadeira. Agora mexe na cintura, se liga o beijo bem bom. Vem, meu bem, dançar, me leva bacana, tô de perna bamba. Vem, meu bem, levar. Para um giriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar giriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um giriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar giriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Som Gaitão. Giriri, a gente dança assim. Pra lá e pra cá. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. Site Melo de Brasil, é um Melo de Pará. Lá, são dois passinhos pra cá, é fácil. E já esse Deusão vai tá lá. Você vai gostar. E amanhã tem. Amanhã tem folga, amanhã tem. Vai descer a volta. Sendo vai. E vai subindo, vai. Esse é o passo do giriri. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, vai. E vai subindo, vai. Esse é o passo do giriri. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me libera, eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado. Sem desculpa, eu já me entediei. Agora tudo que eu quero é dar a minha baladeira. Por aí tomar de breira qualquer, dançar esse breque com uma morena, vai der com uma lorinha essa breque. Não quero nem saber de você. Não quero. Não quero nem saber de você. De você. Aí, Joelson, como é que tá o som? Só no filé? Só na manha? É final de semana, eu não vou ficar. Beleza, Léo. Vou sair numa boa para a curtição. Botar uma farda legal, calçar meu mota bebê. Seja de carro ou a pé, eu sei que eu vou sair. Agora tudo que eu quero é uma minha baladeira. Por aí com uma livreira qualquer, dançar esse breque com uma morena, vai ter com uma lorinha. Não quero nem saber de você. Não quero. Não quero nem saber de você. Se você quer. Todo final de semana eu saio com ela pra beber no bar. Chego, peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar. E ó, todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar. Espera aí que eu tô chegando. Chego, peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar. Tô chegando, rapaz. Se eu fico invocado, ela bebe mais do que eu. E eu sou os papinhos, papinhos, ela é todas, ela me tem. Eu sou meu parceiro Johnny, eu, na área junto comigo. Eu sou dos papudinhos. Ora, Fran! Ela é todas, ela me deu. E eu sou rei dos papudinhos, papudinhos. Ela é bebe mais do que eu. E o Léo? Papudinha, assim ela é. Ah, eu amo essa mulher. Papudinha, assim ela é. Ah, eu amo. Yeah. isso? Sou caminhoneiro. Caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. E é por isso que eu levo. Aonde andará você, amor? Não sei por que te conhecer. Rivaldo, sou tocando, sou na mãe do Aranha. Então, ó. Contando sem razão nas estradas do sul. A tua imagem no céu azul. Belo Horizonte. Tá de onde é, Joel? Onde é? Eu estou apaixonado. Ela me encontrou. Vou dar uma forra pra patroa. Preciso tanto me encontrar. Sou caminhoneiro. Caminhoneiro eu sou. Sequência do maestro, já já tem Joelson. E olha só, galera, passando o convite aí. Véspera do Círio, aqui de São Caetano. Tá chegando o Mauro Som e o Valdo Som totalmente junto. Aqui na casa de show, meu irmão. Isso é uma loucura. Não sei por que fui te conhecer. Agora eu não consigo te esquecer. Valdo Som, o comandante do Pará. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa. Só no solinho, vai. Que me mantenha perto de você. Posso fazer cafuné no cabelo. Vigia o seu sono, sei lá. Até prova seus beijos. Pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal. Aí você encontra os melhores CDs. Pego sua dor. O Melo de Brasil. É quando e o Melo de Pará. Ganhou. E do Valdson. Oh. É só acessar. Aí você encontra lá. Bahia. Nossos melhores CDs. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Site Melo de Brasil. Meu bem, testa esse amor em mim. Se beija em mim. Antes de eu amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu. Esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de eu amar meu bem, testa esse amor em mim. Manda 007. Relaxa, vai. Relaxa, você tá na minha. Eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. Relaxa e traz a patroa de Buval. O seu coração pra curtir os melhores. Eu não aguento de tanta ilusão. Você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Cê tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá fim. Já tô chapando, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando a gente apagou a luz, eu te agarrei, novinha, pode pá. E te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, novinha, novinha. Eu te agarrei, novinha, pode pá. E te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, novinha, novinha. Anda, manda 007. Relaxa, você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não... Aí o som do Valdo, você vai tocando, assistindo assim. A galera vai chegando, as precocinhas melhores. Te quero, larga de besteira, o nosso caso é sério. O Léo Marajó. Já logo o seu coração. Já tem a volta do meu parceiro, não, João se consagrado. Ainda tem o som do Valdo hoje. Vou pra ir, porque a noite tá fria. Cê tá sozinha, precisa. 007. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Dar a notícia que ela tanto espera. E o quê? Ela tá livre como um passarinho. Para poder ficar contigo, baby, alô. Oi! Tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? E trair. Ah, desgraçado. Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele sim, e falou da lingerie. A que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei, sua ingrata? A gente pegando o clima e a galera chegando hoje pra curtir o Valdo só. O Léo Marajó já tá na área, comandando o Osvaldo, meu irmão. Agora ele é daqui! Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada. Agora o Valdo. Por causa. Agora o Léo Marajó é. Amiga, e já. Aqui, aqui, Valdo só. Dar a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho. Para poder ficar contigo, baby, alô. Fala! Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Ah, desgraçado. Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele sim falou da lingerie. A que eu comprei pra ti. Alô, dinheiro aqui, cê tem aí amor, amar é dividir, não é vergonha não, aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão, se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão, agora pense aí num casalzão, oh, oh. A gente não briga pro que o povo diz, quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Diz assim: se casa Nutella, que bloqueio para seguir. Coração gaidando. Não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe, se casa Nutella, que bloqueio para seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Aí ele tá de volta, tá na área pra comandar esse comandante. Léo Marajó. Você tem aí amor, amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão. Agora pense aí num casalzão, oh. Fala pra mim, vai. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casos da Nutella que bloqueia para seguir. Aqui não, aqui não. Sua oportunidade. nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem cem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem cem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. E a galera chega. Tio Alisson, o Marajó já tá na área. Já tem Joel consagrado. E mais um show do Aldo, bebê. Igual você tem sem. Yeah. Alanzinho, mente romântico. Pegando o clima, já tem muita pressão. Já tem muita pólvora, bebê. E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco. Já teve a sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bem? Manda nem vem. E manda ela só um ar. Você ir embora da casa do seu amigo e você não foi. Eu fiquei. Se liga na lei. E olha só pra você, eu assinei o Netflix. Eu sou a galera. Já começando a gravar o nosso CD ao vivaço. E vai estar rolando você, o site Melos de Brasil, Melos de Pará. Os melhores sites do estado do Pará. Fica só na bebedeira pra se aparecer. Eu fiquei até 10 horas e nada de você. Você quer o quê? Aí, Léo! Trair, trair sim, trair. Aí, eu! E trairia de novo. Você queria ser sucesso em tudo e seu nome na boca do povo. Trair, trair. Trairia de novo. Você queria ser. É o som do comandante. Seu nome na boca do povo. Valdo São Dogano. E você vem chegando junto com a gente. Só começando nosso sabadão. Eu assinei o Netflix sem poder. E fiz até um jantarzinho pra impressionar você. Mas você não veio. Aí você fica. Você só quer rolê. Fica só na bebedeira pra se aparecer. Eu fiquei até altas horas e nada de você. Você quer o quê? Peraí, desgraçado! Trair, trair sim, trair. E trairia de novo. Opa, solta meu braço. A vida é minha, o que eu quiser fazer eu faço. Abaixo o tom de voz que eu não sou surda não. Nem perde o seu tempo dando explicação. Logo você bebê, o rei da esperteza. Deixou o celular desbloqueado na minha mesa. Eu e você já era. Quer conhecer uma pessoa, pega o celular dela. Dessas piriguetes de internet, rapariga digital, nunca vão superar uma mulher real. Essas piriguetes de internet que todo mundo mordeu, quer trair, cê pega uma mais bonita do que eu. Piriguetes de internet, rapariga digital, nunca vão superar uma mulher real. Essa. Piriguetes de internet que todo mundo mordeu, quer trair. E a galera vem chegando, e a galera vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando. E aí acelerando, acelerando, acelerando, acelerando, acelerando. Acelera o piso porque o maestro tá de volta no Valdo. Ai, eu acho engraçado essa história. Ela querendo querer abraçar ele, ele querendo abraçar ela. Frente e de atrás. Será que ele dá valor nela? Será? Vamos de mão! Quero te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheço. Agora é a sequência das marcas. Já tem muito mais pra galera. O meu jeito de amar. Já tem Joelson também. Pra te reconquistar. Ai, Léo, sou uma fã. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar. DJ Joel Sol consagrado. Esse me caiu. Léo Marajó. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Aqui, aqui, Valdo Som. Valdo Som. Mas vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. E vem chegando um som gaitando, vem chegando. Mas vai passar. Já tem muita pobre, já tem muita coisa boa. E Joelson consagrado, Leléo Marajó, aquecendo e fazendo o show do bar. E aquecendo o maestro, vai aquecendo o maestro, vai aquecendo. One, two, three, agora! Oh! História vai. Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai. Estou vivendo infeliz. É. Me acusa de passante. Não menti que era perfeito. E com você me envolvi. Sei que da forma que galera. Chegando aos brancos e o mal do sol. E eu só vivo para ti. Sábado só começando assim. A noite é uma criança, meu irmão. É o que pense, não que eu sinto. Miguel! Te amo, Pedro, por favor, não põe risco nosso amor. E o meu parceiro Robson, da produção do Val. Meu amor, não imaginas quando. Robson! Perto em alguém fala mal de ti. Porque assim. Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Tudo que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda, acontece essas coisas. Hoje o Robson tá na farra. É que eu quero o coração, o que quero é teu amor. Estou teu lado e o que me importa é só tu. Então com beijos cala-me, uma liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. Toca DJ Léo, toca DJ Léo. Não alivia, não alivia, não alivia. Mande um trilha agora. Toca o sino Valdo. Onde tudo começou. História do Léo, meu irmão. Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino. Mas eu sei que um dia vai viver junto a mim. Sei que estas palavras nunca vão expressar o amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Show do mal, irmão. Já tamo na área, garoto. A dupla que deu certinho aqui no bar. Do superior. Imagina como te quero, quero. E sabes como te quero, quero. Se for não ver. Tecno Tribal, a marca do sucesso. Com o passar sequência, na batida, na sequência, na batida, na sequência. Vem te embora, vem te embora, São Caetano. Os melhores momentos que você passa na sua vida, você hoje recorda aqui e relembra nos melhores do Valdo. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tenho amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Tem em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça e me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo. Chegando bem, véspera do Círio, aqui de São Caetano, aqui na casa de Tião Valdo Som. Pela primeira vez, o som do Mauro Som e o Valdo Som. Poxa, que bem bom, vai ser uma loucura. Véspera do Círio, recebendo Mauro Som e Valdo Som, meu irmão, aqui. Volta, volta. Só começar. Estou aqui buscar. Será que vai me perdoar? Você me deixou e nem as dúvidas fiquei. Espero que um dia você possa me notar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor? Aonde ele chegar? E a galera vem chegando, a galera vem chegando pra curtir, pra curtir o bom do som. Vai, garoto! Aqui é a história do Léo. Pouca tentada no colégio. Não consigo prestar atenção na aula. Não suporto mais o professor. Me distraio, fico olhando pro lado. E o que faço sai tudo errado. Tô cansada de estudar. Não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci. Esse amor é a coisa. Agora o Léo é o já senti. O maestro aqui do Val. E lá em casa de maestro. Maestro, meus colegas se afastam de mim. Tá na área. Eu não posso falar, tenho medo. E ninguém pode descobrir. Para o meu maestro, detona. Não consigo te esquecer. Eu só penso em você. Desde esse projeto. Eu te conheci. Dá-lhe, meu maestro. Na sequência das marcantes já tem muita pólvora. Tá. Tem muita pólvora, Jean. Já tem muita pressão, muita pólvora. Muita coisa boa pra rolar. Minha família chegando junto com a gente. Alô, São Caetano. Me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. Seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. Se você nada marcou, os meus sonhos que eu só vejo. Felipe, seu fenômeno. Como que vamos? Você não me merecia, tampouco o meu amor. DJ Maldini Eduardo. E o Leozinho tô... Estou eclipse o fenômeno. Estou camada de amor. DJ Maldini Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse o fenômeno. E a galera gosta de marcante. De marcante, de marcante, de marcante aqui no Mauro. Essa música aqui. Desde quando da manhã eu vou lá de tocar. Onde tudo começou e ele tá de volta. Querendo você pra mim. Não adianta. Tô esperando o Círio e São Gaetano aqui na casa de Valdo Som. Pela primeira vez, Mauro Som e Valdo Som junto misturar. Só um pouquinho de você é o que eu te peço. É o que eu te peço. Pedinho é tudo aquilo que eu sempre imaginei. Tem que ser Mauro Som. Vou fazer sem ter você comigo. Toca DJ Léo. Toca DJ Léo na Olivia, na Olivia, vai. Toca pra mim, Valsom. Léo, Marajó. Deixa esse amor morrer na solidão. Eu quero com você viver. Toca DJ Joelson. DJ Joelson consagrado. Toca pra mim. Aqui, aqui, Valdo Sol. Já já tem meu parceiro Joel se consagrado. Comandando o vão no som. Pois é, Marajó, descendo tudo assim, ó. Você viver um grande amor. Toca pra mim. Toca pra mim. Vão som. Acelera, acelera, acelera, acelera. Vem as melhores da muita pólvora. Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Eu vou te falar, você não vai. Mais pólvora, mais pólvora. Mais pólvora. Até o amanhecer. Isso é amor. Eu não posso negar como você. Chega primeiro lá. E hoje? Onde você for. Aí o Léo vai estar sempre aqui. Com você. Me tira de casa. Eu quero te amar. A giradinha, a giradinha. Só a sequência da nossa galera chegando junto pra curtir hoje o Valdo. Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. Prepara os canhões, yeah. Artilharia é. E já já vem muita pólvora. Fica imaginando a tua boca dizendo assim. Vem pra mim. DJ Joel House de DJ Joelson consagrado, Valdo Sou. Quando você menos esperar, quando não estiver, a minha voz vai estar. Epa! Sofrência! Não adianta esconder. Ô, Jorge, eu tô machucado. Olha aqui, já já tem Joelson consagrado. Meu coração é um menino que chora por dentro. Que na vida tudo passa, isso tudo passa. Bruno e trio, repita comigo, Bruno e trio. Em você o tempo é longo, é tão forte o sentimento que tenho por você. Oh yeah. Ei, São Caetano e... Bola, Leandro, soltava do pouco. Cada vez mais. A vaca chegando, família. Mandando e fazendo bem. Bora, bora, bora, bora, bora. Corinthians, Josita Milclésio, um abraço. Alô, Divaldo, chega rapidinho aqui, Divaldo. Até no teu carro, meu irmão. Até o teu carro, viu? Depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando ele tá se movendo sozinho, Divaldo. Estava em seus braços, me apaixonei. Se não fosse a galera de atrás empurrar ele, já era. Ela partiu sem razão. A distância me faz gritar seu nome. Me pego e diz aí, vai. Ando pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Pra longe. Onde você está? Como você está? Segura São Caetano do Nivelo! Olha, gente, tem vezes que a gente curte uma festa, viu? Aí a gente escuta Melody, Melody, vamos pegar. Vamos pegar um pouquinho de marcante. Pra relembrar aquele tempo bom. Quando você conheceu alguém. Ou então. A minha amiga Adriana também, o Deca. Na companhia do Nibel, do Migão. Bora, Nibel! Hoje eu vou sair pra curtir. E com a galera do Valdo. Deixa o som me levar. E na mentira, no príncipe, o som vai. Olha o gigado, olha, olha o balançado. Olha, olha no gigado, no gigado, no gigado, no gigado, no gigado. E vamos detonando, vamos, vamos disparando. Ô, meu parceiro, também o Leca. Só tenho que agradecer a presença e o carinho de você, meu irmão. Ele é sobreníssima. Eu sei que não. Nossa história de amor, eu sei. E aí, Deca? Você é sobreníssima, dama Adriana, também. Aquele abraço. Sei que sem querer magoei você. Quem chorou fui eu. Chorou, chorou, chorou, chorou. Eu não escuta. Foi você, você e eu. Coração. Comandando o Valdo Som. E o quê? Não pude imaginar que pudesse amar. Equipe sem futuro. Fiquei com medo e fugir. Isso. Mas hoje eu sei. Te amo de verdade. Minha cara metade é você. O teu amor.